Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco dessa edição número 119. Uma edição bem diferente, bem modificada, vamos dizer assim. Né? Um formato novo que estamos aí trazendo para vocês. Assim, para ficar mais fácil as informações, talvez boas informações, boas discussões, acaba ficando dentro de um bloco, né? Agora vem tudo para o último bloco, para ficar melhor para vocês, não perder nada. Talvez vocês se percam ou acabam não ouvindo algum bloco e vai estar toda a discussão nesse terceiro ou no quarto bloco, sempre o último bloco da edição, né? O formato dos blocos não muda, continua ainda a Speed Cup, a Xfinity Series e a Truck Series, né? Mas o último bloco agora vai estar bem maior e todas as informações recheando o bloco. Começar então pelas perguntas. O Kleber Henrique pergunta, e eu já quero mandar um abraço para ele, ele que vem sendo e tornando nosso fã número 1 de carteirinha aí. Então, um abração pro Kleber. Ele pergunta. Uma pergunta, aliás, a pergunta dele é bem interessante, porque ele fala assim: vocês sabiam me dizer quais as regras de adiamento de corridas? Por quantos dias podem adiar uma corrida até que ela seja cancelada? Tudo bem, Kleber? Então, funciona assim: a NASCAR ela faz de tudo para o evento terminar no mesmo dia. Tive casos de provas em que iriam ser disputadas no sábado à noite. Só que devido à previsão do tempo, a NASCAR já até cancelou para o domingo, né? Já passou para o domingo, isso acontece até com certa regularidade, né, Léo? Eles já transferiram, eventos da Split Cup, né? Para o domingo, aí na primeira hora, na primeira janela de sol, eles já colocam os carros na pista e tentam ir até quando der. Se tiver uma previsão de chuva, eles tentam ir até o máximo para chegar no meio da prova, na metade das voltas, para ter o final da prova. Caso isso não aconteça, já teve caso, né, Léo? Que acho que em Chicago, na prova do Chase, se eu não tiver muito enganado, a prova ia ser no sábado. Choveu, a NASCAR passou pro domingo. No domingo. Choveu o dia inteiro também no domingo. E a prova foi começar só no domingo à noite. E aí teve a sequência, a prova, naquele mesmo domingo. Mas é muito difícil nos últimos anos a gente ver um evento transferido. Por exemplo, tem previsão de chuva no domingo, tem previsão de chuva na segunda, a NASCAR passar para terça-feira ou trocar de data, colocar uma data mais na frente, como aconteceu com o IndyCar recentemente, né? Então, a prova do Texas, né, que teve um acidente, teve chuva, e aí eles transferiram porque não teria como secar a pista, né, devido ao calendário. E a NASCAR tem um problema muito sério com essa... Com esse cronograma, né, Léo? Por causa do Chase. Diferentemente de antigamente, né, nos anos 90, quando você não tinha o Chase, você já tem toda uma programação de disputa. Por exemplo, eu acho que a última folga foi quando? Léo? Foi em junho, né? Foi tipo, em junho? A gente chega. Eu não tenho informação aqui, mas eu imagino que na Speed Cup a gente chega a ter 20 provas seguidas. Ou seja, se você. Não consegue realizar uma prova num final de semana, você complica muito o seu cronograma de logística das equipes. E as 26 provas têm que ser realizadas até o final da temporada regular, porque senão você já prejudica até o negócio do Chase, né? Que são 10 provas. Não faria sentido você começar o Chase e aí ter que colocar uma prova da temporada regular ainda no meio, lá na frente, danado. É, bem isso aí, né, Léo? Só quero completar aqui a outra pergunta, o restante da pergunta dele, né? Só para deixar aqui bem clara a pergunta. Existe um tempo limite de espera para que seja decidido o adiamento da corrida ou eles apenas observam as perspectivas de chuva, né? Se vai parar ou não. Aí, por fim, ele pede para a gente relatar um fato curioso para ele, quando foi que aconteceu, né? A última vez que aconteceu, aí as corridas foram adiadas, quanto tempo demorou e tal. E a gente tem aqui uma informação aqui legal, né? Mas só para falar um pouquinho da regra, né? Não existe uma regra. A regra existe, tem que acontecer o evento, porque é um evento pago. O patrocinador paga para colocar as cores dele lá. O pessoal não fala a marca, né? Mas fala cores nos Estados Unidos. Então tudo é pago. Tudo envolve dinheiro. A televisão também, ela paga para transmitir. Então a NASCAR tem que fazer o evento acontecer. Independente se vai chover granizo ou se não vai chover, você vai fazer um sol de 80 graus. Né? Então tem que ter a corrida. Não tem choro nem vela. Então, assim, choveu. Tá chovendo, a NASCAR espera pra tomar a decisão. Né? A pista tem iluminação artificial? Tem. Beleza, pode enrolar a noite inteira, como já aconteceu o Daytona 500, marcada a largada para as 2 horas da tarde. Foi acontecer 11 horas da noite. Isso aí, não sei se foi o ano retrasado ou se foi o ano passado. Foi o que demorou bastante. Tivemos também um ano que a Daytona 500 ia acontecer. Ano passado, a Coca-Cola 400, lá. Foi a Coca-Cola 400? Eu não lembro. A Coca-Cola 400. 400, foi. Era no sábado à noite. E aí a NASCAR pegou e já marcou a prova pro domingo à noite. E choveu ainda. Tanto é que a largada foi... Era quase meia-noite aqui no Brasil. Foi a prova que o piloto terminou na lambrada. Isso mesmo, Léo. Foi acontecer bem tarde, né? Foi começar tarde da noite a corrida. Eu praticamente nem assisti a corrida porque não dá. Porque segunda-feira de manhã todo mundo tem que trabalhar, né? Então assim, o que a NASCAR tenta fazer? Ela olha o satélite, a pista não tem chuva prevista para a próxima 3, 4 horas, beleza. Começa o processo de secar a pista. Secou a pista, faz o processo de largada, cerimônia lá, tal, larga. Largou, pode acontecer, como aconteceu um pouco recentemente agora, tinha previsão para a chuva cair no meio da corrida. Então o que a NASCAR fez? Liberou a corrida, tanto é que não era qualquer amarela que ela chamava. Esmarelas bem curtas mesmo. E pau, o pessoal queria estar na frente para vencer, que a corrida podia acabar a qualquer momento. Tanto é que a vitória veio, né, do piloto que estava liderando e apostou na chuva, mas no caso foi o nevoeiro, mas choveu também, tanto faz. Então assim, não existe uma regra, né? A NASCAR analisa as possibilidades que pode acontecer e ela sempre faz ela quer fazer a mais próxima da real largada mesmo. Vamos supor, ela largar 10-2 horas, mas depois das 6 vai parar de chover. Vai parar de chover. Tem iluminação artificial? Tem, beleza. A gente faz a largada às 7 horas da noite. E uma hora seca a pista, 7 horas da noite começa a corrida. A pista não tem iluminação artificial. Fica para segunda-feira, como foi o caso de pouco. Fica para segunda-feira. Segunda-feira acontece a corrida. Mas segunda-feira também tá chovendo, não vai ter jeito. Fica para terça-feira. Aí, só que também ela tem um limite, né? A NASCAR tem um limite devido a toda a logística dela. Os equipamentos, eles precisam voltar até Charlotte, que é onde fica a maioria das equipes, né? Eles precisam voltar e já tem pronto um carregamento. Então tem a logística do time inteiro, né? O carro em si, pessoal, ele é trocado. Não é o mesmo carro que correu, por exemplo, em Pocono, que correu agora em Green, né? Não é o mesmo carro. O carro é trocado. Não é o mesmo carro que correu em Green que vai correr agora em Bristol. Então, assim, tem essa troca aí. O carro não é problema, porque o carro já sai de onde que ele tem que sair na terça ou quarta-feira. Igual eu tava vendo um vídeo, já estavam carregando já, né, o carro para os carros da Action Series já estavam carregando hoje. Os carros já estavam indo para Mid-Ohio. Então, os carros já estão na estrada já. Os times... Aí saíram de sábado e no domingo de Watkins Green. Então assim, não é o mesmo equipamento, mas o pessoal, o time, a maioria das ferramentas, né, são todas as mesmas que acompanham o ano inteiro. Então tem a logística que não pode ser adiar muita corrida. Antigamente, como bem o Alion falou, não existia o Chase. Então o que acontecia? Podia adiar as corridas, igual já aconteceu em 2001, em New Hampshire. A corrida acontecia sempre no meio do ano, foi jogada para o final do ano, foi a última corrida do campeonato. Então assim, teve essas mudanças já, de mudar a data da corrida, ela foi para o fim do campeonato. Já teve corrida que também era para ter acontecido em julho, aconteceu em outubro. Então antigamente podia fazer isso, porque era um campeonato por ponto corrido. Agora é um chase, agora é diferente, agora eu não consigo colocar uma corrida que pode definir um chase, né? Pode definir as vagas do chase e posso jogar ela para o meio do chase, não tem como. Não dá, hoje em dia não dá para fazer isso. Por isso que a NASCAR, né, ela tenta sempre fazer a corrida o quanto antes, né? Ou faz no mesmo dia à noite, ou faz a corrida na segunda-feira, né? No máximo terça-feira. Aí vamos supor, chegou, choveu sábado, choveu domingo, choveu segunda, choveu terça. Aí terça não vai fazer corrida, vai fazer na quarta. Aí sinceramente eu já não sei falar, né, Léo? Eu não sei falar aí, não sei, né? Mas já aconteceu em 2007, a corrida em Michigan, né, a segunda corrida do ano em Michigan, a 3M lá, 3M Performance 400. Ela iria acontecer no domingo, choveu no domingo, ficou para segunda-feira. Choveu na segunda-feira, ela ficou para terça-feira. Terça-feira a corrida aconteceu normalmente. Quem venceu a corrida foi o Kurt Busch, uma corrida na terça-feira. Então assim, já na quarta-feira eu não me recordo. Eu não recordo nenhuma corrida na quarta-feira, Leão. E com as outras categorias, tanto a Xfinity Truck Series, por exemplo, como correu em Pocono, mesmo com toda aquela neblina, e com a NASCAR já tendo passado da metade da prova, né, ela tentou levar o máximo. A NASCAR sempre termina, tenta terminar a prova em bandeira verde, sempre tenta. Leva ao máximo as possibilidades. E quanto a Xfinity Truck Series, em algumas ocasiões, ela não tem toda essa... Não tem toda essa tentativa de ir até o final, por causa que às vezes você acaba até atrapalhando o cronograma da Sprint Cup, né? Se bem que a Xfinity Series sempre é a última atividade de sábado, né, Léo? Quando eles dividem a pista, né? Geralmente, né? Mas já ocorreu situação como de 2009 ou 2010, em Talladega, da Xfinity Series chover no sábado e aí a Xfinity Series correr depois da Sprint Cup. Já teve essa situação. A Truck Series, se não me engano, se eu não estiver muito enganado, também já aconteceu isso em Martinsville, nos últimos anos. Eu não lembro o ano. Aconteceu isso, correu no domingo de manhã. Isso mesmo. Não, Léo, se não me engano, não, teve um ano que a Truck correu depois da Cup. Correu depois da Cup, isso mesmo. Deve ter sido 2003, então, 2012. Então, foi recentemente. Mas a NASCAR sempre tenta... cumprir os seus compromissos comerciais, né? Porque cada prova tem o nome de um patrocinador, cada equipe tem o seu próprio patrocinador, e hoje em dia as equipes têm vários patrocinadores durante o ano, e principalmente com o fã que compra o ingresso, e é o que faz o show acontecer. Leonardo? É isso mesmo, né, Renan? O evento tem que acontecer, independente se vai ser na segunda, na terça, na quarta, se vai ser no domingo, se vai ser no sábado, se vai ficar para a próxima semana, o evento tem que acontecer. Mas é que nós falamos, né? A NASCAR tenta antecipar o quanto antes acabar com o evento. Para ela, interessante, né? É o quanto antes o evento começar e terminar, porque tem toda uma logística, né? A NASCAR também tem os equipamentos, a televisão também tem equipamento, muita coisa envolvendo, né? E a NASCAR não pode parar. Bom, pessoal, como nós estamos fazendo aí, como eu já falei para vocês, né? Estamos fazendo um formato diferente. Agora o próximo assunto vai ser do Brian Clausen, né? Infelizmente, perdemos aí mais um jovem piloto, né? Acabou sofrendo um acidente. Um acidente não muito sério, né? Quem viu o vídeo, se vocês não viram, procurem o vídeo no YouTube. Tem o vídeo, é um vídeo amador. Não tem aquela câmera, assim, dá pra ver em HD, cheio de detalhes, mas um vídeo no YouTube. O acidente dele, Leon, eu até que considerei um pouco simples, um pouco normal, apesar de sprint car ser muito perigoso, né? Mas o Cabosta foi um acidente. O problema maior pra mim foi o carro que veio colidir com ele de frente, né? Porque depois dele capotar, veio um carro, deu no meio dele. Pra mim, esse foi o maior problema, que é aquele acidente que nós falamos em T, né? O carro parado de lado, vem outro e dá no meio, onde mesmo que tá o piloto no meio do piloto. Esse, pra mim, foi a maior gravidade do acidente. Se ele tivesse só capotado mesmo e ficado na pista ali parado, não teria problema nenhum. Teria, talvez, machucado, sim, mais sério, né? Talvez quebrado um braço, uma perna, mas nós estaríamos com ele hoje aí. Infelizmente, acabou falecendo, né? A notícia veio no domingo de manhã, né, perdão, veio ontem de manhã a notícia, né, que no domingo à noite ele acabou não assistindo aos ferimentos e faleceu no hospital de Lincoln, lá em Nebraska. O Clausen estava fazendo 26 para 17 anos, né, então ele já tinha feito algumas participações na NASCAR, inclusive na ARCA, tem uma vitória na ARCA em Gateway, uma vitória muito boa dele em 2007, né, ele correu também na IndyCar, correu na Indy Lights também, fez algumas corridas de participações, aquela sem muita expressão, aquele Summer Classic, né, que é uma corrida de terra, de sprint car, né, correu na Xfinity Series também, já correu uma corrida na Cup, fez uma Leonardo, participação na Cup. Oi, Leão. Então, a história do Clausen é a seguinte: ele é um muito piloto de pista de terra, né, ele é um pouco mais velho, tem essa geração do Kevin Swindle, do Kyle Larson, era um dos grandes talentos vindos desse esse caminho, e foi um piloto adotado pela Ganassi ali por 2006, 2007, fazia parte do programa de desenvolvimento da equipe, né? É, ele dividiu o carro 40 da Ganassi Next Wing Series, quando o Dario Franchitti competia, né? Os dois se revezavam ali, né, Léo? O Dario já era um piloto, ele veio da Indy, né? E já corria na Speed Cup. E na Xfinity Series ele dividiu o carro 40 com o Crawson. É, o Crawson acabou não tendo sucesso na Xfinity Series, né? Problemas de... Deu muito azar também, né, Leonardo? Numa época de crise em que a Ganassi acabou fechando esse programa que ela tinha na Xfinity Series. E também acabou tendo que se fundir com a equipe do ADEI, né? ADEI Incorporated. E o Crawson ficou chupando o dedo. Depois, em uma das tentativas do Road to Indy, que é aquele programa da IndyCar lá de pegar pilotos americanos, né, das pistas de terras, né, da USA, o Crawson foi um dos principais caras desse movimento, né? E ele fez algumas provas aí de 500, né, antes ele correu na Indy Lights, né, nos ovais. Na Indy 500, acho que no primeiro ou segundo ano que ele estava correndo pela equipe da Sarah Fisher, né? Ele chegou a ser o mais rápido por dois ou três dias, mas sempre entre os cinco primeiros. Só que aí ele teve um problema, bateu em treinamento e acabou destruindo o equipamento. E como a equipe era pequena, né? Eles não conseguiram recuperar o equipamento ao nível que tinha. Ele participou normalmente da Indy 500, mas só andou lá atrás. Aí depois disso... Ele só aparecia na Indy 500, né? É, não teve outras chances. Acho que até competiu nesse ano, se eu não estiver muito enganado. Ele estava participando de um desafio que era correr Indy 500 e mais 199 provas em pistas de terra. Lembrando que essas categorias de sprint cars, e até da própria World of Outlaws, não correm só no domingo, no final de semana. Todo dia tem corrida dessas séries e também provas regionais. Enfim, pelo que eu vi sobre o acidente, pelo que eu vi, ele estava competindo com o carro reserva, tinha tido um problema durante os treinos e, sei lá, me pareceu que teve o chassi não aguentou a pancada. E pela imagem que eu vi, parecia que estava meio rachada ali a gaiola, né? Enfim, não sei se foi um problema na construção. Mas essas provas de sprint cars aparecem muito no noticiário por causa dos acidentes que envolvem pilotos conhecidos, como foi o Jason Leffler, que morreu 3 anos atrás já, né, Léo? O próprio Kevin Swindle, que é um piloto que eu citei, que também é de muito futuro, teve chances na NASCAR, mas também não se firmou. Ele sofreu um acidente muito sério no final do ano passado e ainda se recupera. Se não me engano, ele vai ter sequelas, ele não estava... E tá um problema sério na coluna cervical, enfim, não tá andando ainda. O próprio David Brainerd, né? Pai do Ryan Brainerd, sofreu um acidente recentemente nesse tipo de prova. Enfim, é complicado, né? Mas é da corrida, né? É um esporte perigoso, né? E ainda mais nesse nível aí. Leonardo? Bom, Leão, infelizmente aí a gente perdeu o nosso grande companheiro aí, um esporte que a gente ama muito, que é o automobilismo, né? O Brian Clauso nos deixa. Ele participava de um evento, né, da USAC Sprint Car. Ele não corria de World of Outlaws. Os Outlaws, pessoal, é aqueles carros um pouco maior, né? Os Sprint Car, aqueles menorzinhos. Então ele estava participando do Sprint Car lá em Belleville, a pista que é onde ele estava correndo. E acabou sofrendo um acidente aí. Infelizmente, foi mais um grande piloto aí que nos deixa, né? Então eu quero agora, por homenagem ao Brian Clauso, eu quero fazer um minuto de silêncio para ele. Bom, outro assunto nós separamos aqui também para falar, né, Léo, bem interessante aí, que tornou aí um assunto até que de alta escala nas redes sociais aí, que foi o Tom John Martins, que deu uma declaração muito acalorada, né, Léo, após a sua participação em Poco. Ele ficou muito bravo, ele falou de muita coisa, e o que chamou mais atenção, né, ele falar que quando você quer correr no time competitivo, você precisa pagar 120 mil para correr na KBM, mas se você quiser fazer uma participação na corrida, cerca de 50 mil dólares você consegue pôr um truque na pista. É, e várias outras coisas que ele falou também, né? Ele falou que o pessoal dá risada quando você vai pedir patrocínio. Agora, quando você vai pedir patrocínio para correr numa Caio Busch Motorsports, o pessoal parece que tá afim de patrocinar, né, Léo? Então, é o que eu venho comentando em outras edições, né? Eu acho que a NASCAR, hoje em dia, ela tem um problema muito sério nas divisões de acesso, né? Principalmente na Xfinity e na Truck Series. Lembrando uma coisa, diferente de antigamente, quando a gente acompanhava as provas dessas categorias, a Truck, se bem que a Truck, nesse ano, são poucos pilotos Sprint Cup que competem, né? A gente não tem nenhuma equipe da Sprint Cup competindo em tempo integral, né? Só a KBM, que é ligada a Joe Gibbs Racing, a equipe do Brad Keselowski, que tem um envolvimento ali com o time da Penske, né? Mas uma coisa bem distante, né? É, hoje em dia a gente vê aqui Sprint Series, a gente vê equipes da Sprint Cup com mais alto know-how da categoria, o topo daquele automobilismo, competindo contra equipes que são caseiras e que são de guerreiros ali, né? O cara toma prejuízo, mas está na pista todo final de semana, né? A gente vê veteranos como o próprio Terry Kikoff todo final de semana competindo ali, o carro da sua própria equipe, com equipamento sem condição alguma de competir com um carro da RCR, por exemplo, né? É, para mim, né, o grande problema, o grande ponto, o coração do que ele fala é o seguinte, é que o modelo de negócio das equipes médias da categoria tá fracassado, tá falido. A gente só vê as principais equipes da Xfinity Series. A Ganassi tem operação com dois carros, a RCR tem operação, a Junior, que é praticamente uma equipe de base da Hendrick, tem operação, né? A Penske tem operação, a Joe Gibbs tem operação. E as outras equipes, a JGL, a própria TwiStar, são equipes que têm uma certa condição, mas só estão sobrevivendo ali, né, Léo? É muito complicado. Eu acho que a NASCAR tem que, em vez de ficar falando dos Cup Drivers dominando a categoria, eu acho que o principal problema é como a NASCAR está tratando das equipes da Sprint Cup estarem competindo nela. Porque antigamente nós vimos essa série, tinha piloto da Sprint Cup correndo, só que as equipes eram bem pareias. A gente tinha até equipes da Sprint Cup competindo, só que não era tão desnivelado, né, Léo? Acho que ela tem que criar um modelo de negócio que faça com que times médios da própria Sprint Series consigam sobreviver. Nos últimos anos a gente viu várias boas equipes da Sprint Series com futuro, mas que acabaram fechando, diminuindo a operação, porque corriam sério risco de acabar, né, Léo? É, isso é verdade, né, Léo? O modelo de negócio da NASCAR parece que tá indo pro buraco, porque eu acho que talvez nem pro buraco, né, Léo? Ela começou a se proteger já criando um chato lá na Sprint Cup, né? O charter foi uma forma de proteger o modelo de negócio dela. Por quê? Agora, se você quiser colocar uma equipe, você quiser, né, colocar mais uma atividade na pista, você precisa comprar, você precisa alugar, você tem que dar um jeito, você coloca um carro correndo risco todo final de semana, né, para tentar se classificar para as corridas. E creio que isso não é muito interessante para quem está se aventurando, né? Então, assim, as categorias de base, elas vêm sofrendo um assédio muito grande, né? De quem? Das equipes grandes da Sprint Cup. É um assédio muito grande. Esse negócio de ter um carro apelão desmontando, destruindo corridas, isso aí, pessoal, acaba com o modelo de negócio. Isso aí não é o que queremos ver. A gente não quer ver um carro só liderando 500 voltas, ganhando as 20 corridas do ano. É, por exemplo, William Baro. É um bom piloto, excelente piloto, não tem o que falar do cara. O cara sempre sabe se sobressair, sempre sabe estar no lugar certo na hora certa. Mas a gente não pode negar também que ele tem um truque diferente. Não pode negar isso, não tem como negar. Tem que falar que o cara tem um carro diferente. O Kyle Busch na X-Men Series. Não tem como você não falar que o cara tem um carro diferente. O cara em meio segundo, o cara em uma volta abre. Entendeu? Então assim, gente, um segundo é muita coisa para o automobilismo. Um segundo é muita coisa. O Kyle Busch às vezes chega a abrir um segundo e meio em duas voltas. É muito tempo, é muita coisa. Uma diferença muito grande, gigantesca. Entendeu? Então assim, quem sofre com isso? As equipes menores. Quais equipes menores sofrem? A menor possível que você imaginar. Aqueles, quando você está assistindo as coisas da Truck Series, você vê aqueles truques lá branco, aqueles truques preto, aqueles truques vermelho, azul, sem torcer nenhum, é aqueles caras lá que dá assim pro coração para pôr o carro na pista, pôr o truque na pista, e tentam fazer o melhor. Mas eles não conseguem patrocínio, porque que nem o Joey Martins fala, às vezes os caras até riem na cara deles. Entendeu? Aí o que acontece? Você chega pra correr. Nós falamos isso aqui ainda, hein, Léo? A gente falou, faz duas edições, a gente falou. Você chega pra correr numa KBM, por exemplo, numa pizzaria local ali da pizza, vamos chamar lá em Gator. Você vai ali, então, o Zé da pizza. Você vai lá, você fala, eu vou correr lá a corrida, eu vou correr no truque 18 com a Bush. Você não quer patrocínio? É um valor melhor. Falou, não, eu pago, tô até aqui. Aí você chega lá e fala assim, tô tentando aí, tô lutando, tô tentando vencer aí, vou colocar um truque pra correr, o cara, não vou querer não. Então, tipo assim, o modelo de negócio vem estragando um pouco a NASCAR, sim, né? Esse negócio aí da NASCAR dá ainda brecha ainda as equipes grandes ainda correr, pras equipes grandes. Por exemplo, a General Motorsport trouxe um truque pra Truck Series, né? É um truque a mais aí, tem patrocínio, um truque a mais que traz mais publicidade para ele, né? Traz sim para a categoria, mas os benefícios vêm para ele, porque é o truque, é aquele truque ali que vai ter toda a atenção, aquele truque que vai ganhar dinheiro. Por exemplo, a Stuart Haas Racing, ano que vem, vai ter um carro na X-Men Series. É mais um carro, por exemplo, um Blake Koch da vida, né, Leão? Que perde mais um espacinho. Por quê? Vai todo mundo ficar voltado no truque do Stuart Haas. É um David Starr que faz um bom trabalho no 44, vai ficar todo mundo de olho naquele carro. Vai começar a esquecer esses caras aí. Quando a gente assiste uma corrida da Truck Series, por exemplo, a Truck Series até que nem tanto, porque lá é bem nivelado. Esse ano, poucas vezes... É que melhorou muito. Né? Melhorou muito. Melhorou muito. Eu penso que a X-Men Series tinha que ser assim. Mas quando você está assistindo a X-Men Series, por exemplo, você vê lá toda a atenção para Kyle Busch, Austin Dillon, Brad Keselowski. Keselowski está indo bem com o carro 922. Você vê quando o dialogando tá. Você vê o Kevin Harvick. Entendeu? Aí você vê o Daniel Soares. O Daniel Soares, gente, sinceramente, eu já cansei de falar já que tem cara que andou com mala de dinheiro. Daniel Soares, ele tá com uma puta mala de dinheiro. Ele não é piloto pra aquele carro. Entendeu? Ele não anda com aquele carro. Coloca lá, põe o William Bala naquele carro pra andar pra você ver. O William Bala vai fazer corrida melhor que ele. Porque assim, chega a certo ponto, as coisas começam a funilar tanto, vai funilando tanto, porque quem tem dinheiro começa a ter carro melhor. Mas nem todo mundo tem dinheiro. E espaço é um ou outro. Entendeu? Daqui a pouco a gente fala do Eric Jones. A gente vai falar do quê? De espaço. Não tem mais espaço. Você ter espaço, os grandão tem que cair, né? Ainda, graças a Deus, na NASCAR, não tá que nem na Fórmula 1. Na Fórmula 1, daqui a pouco, daqui uns 4, 5 anos, não é que a Mercedes parar de ser dominante na Fórmula 1. O Hamilton parar de vencer corrida, o Hamilton vai ser descartado. Por quê? Tá vindo a molecadinha nova. Tá vindo o Verstappen. O Verstappen começou Leonardo, faz dois anos. Leonardo, só que o ponto pra mim é o seguinte. Acho que o maior problema é que da X-Men Series, porque depois de 2000, lá pelo início dos anos 2000, várias equipes da Speed Cup começaram a abrir operação, né? Por quê? Porque estava no auge da categoria financeira, a categoria tinha crescido muito de 2004, 2006, né? Muitos patrocinadores entraram na série, e como a Speed Series começou a ter uma transmissão legal ali pelas TVs, né? Começou a ter muita audiência. Aí essas equipes que já patrocinavam a Sprint Cup resolveram com as equipes abrirem operações ali, né? Tanto que e eram operações de desenvolvimento de pilotos, né? Ou algum outro veterano que competia ali. Aí nessa época, financeiramente, eu não tenho os dados aqui, né? Mas eu imagino que aumentou muito o investimento das equipes. Aí com a crise de 2008, foi brutal para a categoria, tanto que agora há pouco eu falei, né, da fusão que aconteceu da Ganassi com a Day, né, que prejudicou a carreira de piloto do próprio Crawson e outras feras aí, que a gente não vê mais falar. Acabou que algumas equipes de Speed Camp continuaram com o mesmo investimento e algumas equipes médias ali da própria Xfinity foram desaparecendo, foram sumindo. E algumas até que tinham uma condição média, tiveram oportunidade de ir para a Cup e subiram, né? E acabou que eu acho até que hoje a Xfinity vive um bom momento comparado com 2009 a 2011, que a gente tinha 5, 3, 4 carros em um nível e outros carros em outro nível. Hoje em dia a gente pode contar ali pelo menos uns 10, 11 carros ali, toda a prova ali que tem um nível legal de disputa até, enfim. Mas também tem que ver como que essas equipes de Speed Camp pegaram a Xfinity Series para desenvolver patrocinadores. Se a gente for ver, olhar os patrocinadores atuais da Camp e for fazer a história deles, eu diria que 60% entrou pela Xfinity Series. E até parcerias do Keselowski, com o próprio Paul Wolff, do Kyle Busch com esse chefe de mecânico agora, né, o Adam, né? Enfim, eu acho que o principal ponto é a NASCAR começar a olhar para esses times pequenos, médios, e tentar uma maneira de estruturar eles, né? De dar um apoio ali. É o que eu não vejo isso acontecendo, né, cara? Parece que querem esses times mais ou menos para fechar o grid, né? Para cumprir o grid. Mas para mim a categoria já melhorou bastante, só que ela vem numa estabilidade de 2012 até o momento que é um pouco perigosa. E uma coisa importante, né, Léo? A NASCAR, até anos atrás, uma década atrás, era uma categoria que era, digamos que, quase que regional, né? Você tinha muita prova em local perto, né? Um dos pontos que o Joe Martins reclama é de pistas como o Rockingham não estarem mais no programa da categoria, né? A própria, aquela outra pista lá que tá fechada, agora esqueci o nome dela, enfim. Outras pistas curtas da região da Carolina do Norte, ali do Sul americano, do Sudeste americano, que não estão mais no calendário. E hoje a gente tem provas em locais como Kentucky, locais que são mais longe daquela região ali, né? E isso acaba fazendo com que os custos aumentaram. Tipo, a NASCAR, antigamente, era uma categoria, tipo, bem regional, bem regionalizada. E hoje em dia, a Xfinity Series acompanha a Cup em muitos finais de semana. A Cup é uma categoria que tem corrida em todos os Estados Unidos, né, cara? Ou seja, por acompanhar a Cup, os custos acabam aumentando na questão de transporte, de ir para lá e voltar para cá, enfim. Eu acho que o grande problema é que os garagistas, né, aqueles caras que fazem o diferencial da NASCAR, são os que mais estão sofrendo hoje contra equipes extremamente profissional. É como se uma equipe regional tivesse que competir contra uma equipe de nível mundial, assim. É mais ou menos isso, essa comparação que eu coloco no Xfinity Series. A Truck, eu acho que ela, pelo fato de ser o terceiro, quarto ano com esse pacote de equipamento, né? E por ter mais trucks e também eles andaram mudando alguma questão no pacote de motores, eu acho que acabou deixando os custos um pouco melhores, né? Fez com que a categoria tivesse vários pilotos jovens, né? Enfim, Leonardo? Olha, só para assim, deixar bem característico mesmo, só para fazer um exemplo bem claro mesmo, né? Eu fui, pesquisei umas corridas de... Eu peguei aleatoriamente, tá, pessoal? Não fiquei ciscando e procurando, não. Fui aleatoriamente mesmo. Eu fui lá em Kansas 2005, corrida da... na época era Busch Series, né? Na Busch Series, né? A segunda corrida em Kansas no ano. Tivemos naquela edição lá 54 carros inscritos na corrida, né? 54 carros participaram do final de semana todo, né? Não participou da corrida, que na corrida até naquele ano seriam apenas 43. Tivemos fora da corrida Mark Green, Michael Ottoppe, Tim Stalter. Tim Stalter, que antigamente andava muito bem, era um cara que fazia as corridas médias, tá? Kevin. Parente do Johnny Stalter. Parente do Johnny Stalter, parente bem lembrado. São três Stalters. É. Andava muito esse cara, né? Kevin LaPage ficou fora, Derek Cope ficou fora, Kim Crosby ficou fora, se bem que esse cara, o Crosby, ele não era muito bom, não. Então, assim, esses são os pessoais que ficou fora. Nesse mesmo ano, o Matt Kenseth ficou fora da Daytona, da corrida de Daytona da Busch Series. Ele não participou, porque ele não conseguiu se classificar. Tipo assim, então você olha aqui, você vai lá atrás, lá olhar os resultados, né, as equipes lá. Por exemplo, no top 10, Casey Kane ganhou com a Hale Everman, que era a Everman antigamente, né? Que era a equipe que ele andava muito bem. O Greg Biffle, ele foi o segundo colocado com uma equipe que ninguém sabe o nome. O James Finch, que já também não está entre nós aqui também, não corre mais hoje em dia, né? Ele foi o terceiro colocado. O RCR foi o quarto colocado com Kevin Harvick, né? Fechando o top 10 foi uma outra equipe, o John Wood também, que uma equipe que também não existe mais. Ganassi foi a sexta, Jack ou a Roche, né? O Jack Roche foi a sétima. A Hendrick, que foi a oitava colocada com o Kyle Busch, foi esse ano que o Kyle Busch correu na Busch Series. E fechando aqui o Matt Truex Jr. com a Day, naquela época ele correndo na Day, e o JJ Ely com a Joe Gibbs. Olha como o negócio era misturado, Elião. Olha como que era diferente, entendeu? Olha como, por exemplo, John Wood, na quinta posição com o carro 47, correndo com um carro branco. Era um piloto que original do programa do Jack Roush, né? E é. Até, se não me engano, ele é parente do pessoal da Wood Brothers, né? Se eu não estiver muito enganado. Então, sim, eu fui uma corrida aleatória. Como era diferente, naquela época não tinha aquele carro dominante, não tinha aquele carro que liderava trocentas voltas, não tinha isso naquela época, então era difícil ver. Acontecia, né? Teve já, a corrida, o cara liderou todas as voltas, liderou 150 de 200, 180 de 200, isso acontecia, porque sempre é muitas voltas e sempre o carro vai ter o domínio maior. Mas as corridas eram melhores, corridas, muitos carros iam para o final de semana, era muito atraído as corridas do final de semana. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia se tiver um ou dois carros a mais é muito. Por exemplo, na Speed Cup está sendo sempre, todo final de semana, fechado, locado, os 40 carros, tá já em lock já, né? Os 40 carros, ninguém, todo mundo já chega para participar. Os caras chegam lá, não precisam olhar pro lado e falar, vixe, ó, tem mais um ali, ó, preciso ganhar daquele cara. Não tem mais isso, porque já tá fechado os 40 carros. Então, assim, a NASCAR precisa rever, não, precisa salvar as categorias menores, porque as grandes estão acabando com as categorias menores. Ou daqui a pouco, né, as categorias menores vai ser basicamente uma corrida das categorias, das equipes grandes nas categorias menores, né? Isso pode sim acontecer. Mas vamos torcer, né, Leão? Para que Leonardo, eu acho que isso aí já é hoje em dia. Desculpa. Eu acho que isso aí já é. De certa maneira, eu entendo que o maior problema seria que a NASCAR teria que dá um jeito de nivelar e tentar atrair mais equipes, mais operações. Mas como eu falei para vocês agora, teve um problema muito sério nessa crise financeira e várias equipes médias acabaram fechando ou se fundindo. E aí é muito complicado, né? Você voltar a ser o que era, né? Porque nos 90, se você for ver e também o nível de profissionalização. O nível de profissionalização na própria Sprint Cup é... talvez nunca antes atingido, né? Penske, como a Penske, por exemplo, tem 40 pessoas para atender um carro, por exemplo, no final de semana. Né? É muito complicado. Ele já tem toda uma estrutura que é muito profissional, né? Diferente do antigo que era, né, Léo? Que era aquele negócio de um garagista, o cara tinha um caminhãozinho, colocava o carro atrás ali, ou até situações o cara tem uma caminhonete, né, Léo? Engatar um carrinho ali atrás, né? E ir pra corrida. Coisa que hoje a NASCAR tem um nível de profissionalização incrível, né? Incrível. E não é pouca coisa. São 33 provas por ano. Mesmo na Xfinity Series, uma equipe como essa do Breakout, ele não deve ter menos de 8 chassis para usar o ano inteiro. Aí você já imagina o tanto de motor que ele deve ter. o tanto de, mesmo com equipe reduzida de pessoal, o tanto de trabalho que deve ter nesses times, né, cara? Eu acho que a NASCAR tem que começar a rever algumas coisas. O fato de ter muitas etapas, 33 etapas, não sei. Enfim, tentar reformular a Xfinity Series até para conseguir receber toda essa molecada que tá aparecendo. Porque uma coisa que a gente tem que elogiar da NASCAR é um programa de desenvolvimento de pilotos. Porque você vê 10 anos atrás como era o desenvolvimento e como é hoje tem pelo menos 10 pilotos entre 16 e 18 anos que tem total potencial de sentar num truck e dar pau em cara da Speed Cup. Antigamente, nem guri de 18 anos não podia sentar num truck, né? Não, carro verdade. E mudaram as regras. Essas categorias regionais eram dominadas por pilotos de uma idade mais avançada, né? De 26, 28 anos, até pelos faziam carreira nessas categorias. Mas hoje em dia a gente que vê é moleque. Todo ano aparece um moleque diferente. Eu acho que a categoria tem que tentar mudar para conseguir receber essa molecada e até atrair novos patrocinadores, um novo público, né, para a série, né, cara? Enfim. Bom, a declaração do Tom Dormart se resume ao reflexo de como está hoje, né, a situação realmente da NASCAR hoje. É claro que muitas coisas que ele falou, talvez isso acontece já no mundo inteiro, em qualquer categoria que você for andar, né, que é, por exemplo, é o caso de pagar, né, você paga para andar num carro bom. Na Fórmula 1, que temos mais na Fórmula 1, é cara que paga para correr, né, isso é comum já. Então, se na Fórmula 1, que dizem que a maior categoria do mundo é assim, por que não na NASCAR não vai ser assim? É assim na IndyCar. Até na IndyCar teve um piloto aí que foi afastado do cargo de lá, do piloto lá, e foi afastado dele. Ele não pagou, né? Porque ele não pagou, né? Não vem pagando as corridas que ele vem fazendo. Então, é assim mesmo, pessoal. Infelizmente. Normal nem no race. É assim. Isso é assim. Mas algumas coisas que ele, o Tommy Dormais fala, realmente tem nexo e tem muito a ver com a situação da NASCAR hoje. A NASCAR precisa começar a blindar e favorecer aquelas equipes pequenas, dar chance e oportunidades àquelas equipes pequenas, incentivar os pequenos, que os pequenos um dia podem virar grande, e não só querer proteger os grandes na Speed Cup, como que foi algo que ela já fez. Né, Leon? Até para poder revelar novos talentos, temos demais. Sim, claro. E o Tommy John, eu entendo muito ele, porque ele é um piloto de Nashville ali, que compete nas regionais do Late Model. Ele diz isso porque tem muitos pilotos, alguns nomes que a gente viu no passado com 21, 22 anos, que sumiram, desapareceram, mas que em um mundo antigo, numa situação antiga, poderiam reaparecer já com seus 35, 36 anos, até numa Speed Cup. É que, como eu posso dizer, essas situações mudaram tanto, o comercial passou a importar mais que o piloto. Da mesma maneira que você falou do Dani Soares, o Dani Soares é um caso específico, né? Que é todo um programa, tá? Não só do Carlos Slim, mas da própria Toyota, né? Que sempre investiu muito no México. E ele é todo um fruto de um programa. Agora, por exemplo, tem muitos pilotos que na própria Xfinity Series só tem carro porque tem patrocinador. O próprio Red Sadler, por exemplo, o próprio Paul Manor na Sprint Cup, o próprio Justin Allgaier, que se não tivesse um relacionamento muito bom com o seu patrocinador, também estaria aí chutando lata. A gente vê nomes como o próprio Alex Bowman, o Cole Whip, até o Landon Castro, um campeão que a gente sempre fala aqui, que se aventuraram por times menores para continuar sobrevivendo como piloto, né? Piloto profissional que não precisa pagar para correr, né, cara? E é por aí, né, Léo? Só duas historinhas aqui, Leão. Você vai até lembrar dessas historinhas que era da sua época lá nas comunidades de corridas do Orkut. Voltamos bem atrás agora. Foi 2010, 2011, 2009, por aí. Essas histórias que aconteceu. Perdão, pessoal. O Fernando William, né, que é o nosso amigo aí, ele, amigo meu, né, ele foi pra... Ele é de Goiânia, Brasília, se não me engano. Ele foi para os Estados Unidos, juntou uma grana e foi para os Estados Unidos correr. Começou a correr naquelas categorias menores, All Sports 1 lá, né? Categoria bem regional mesmo. Ele escolheu ir para Stafford, que é uma grande região muito forte, né? Inclusive A Welling Modified Tour faz 4 corridas por ano nessa pista. E Stafford é bem pertinho de New Hampshire. Por isso que New Hampshire todo mundo fala, ah, New Hampshire as corridas são chatas pra caralho, mas tá sempre cheio de gente. Porque o automobilismo ali é muito vivo ali. É muito forte o regional. É. Tanto, Léo, essa modifier tão forte lá, tanto que eu acho que é o único lugar onde essa categoria faz prova no mesmo final de semana do Speed Cup. Nos dois finais de semana, né? É, eles fazem. Vai Nima sempre compete lá. Inclusive é no mesmo horário. Eu não lembro a corrida que é, mas às vezes cai. É sempre uma corrida noturna, né? Cai no mesmo horário. Eles não estão nem aí. E lota o evento e tem muita gente. Lota, eu já vi foto já. Não, Léo, eles correm na pista, no mesmo final de semana, eles sempre correm com a Speed Cup. Ah, não, eu falo que em Starford, às vezes eles correm junto com a. No, tipo assim, a corrida da Speed Cup é no sábado à noite, eles também correm no mesmo horário em Starford. Ah, sim. Já aconteceu isso também. É, eles correm em duas corridas, Bristol e New Hampshire. São as duas corridas que a modificação. Bristol não corre mais. É verdade, mas corria, mano. Não corre mais na Modify Tour. Então o Fernando Willi, ele foi para lá, né, e para os Estados Unidos, ele comprou, ele teve que igual todo mundo, né, ele comprou na correr na equipe lá, ele não tinha muito dinheiro, aí ele diz, vai lá, volta e meia, conversa, vai lá, o Donnie Lia, né, vocês sempre vê o Elião falar do Donnie Lia nas redes sociais aí, principalmente no Twitter, o Donnie Lia correu lá numa equipe lá, muito forte. O Bob Santos também correu nessa mesma equipe. E essa mesma equipe, o Fernando conseguiu contato com ela. E ofereceram pra ele, falaram, se quiser vir correr aqui, a gente garante que você vai vencer pelo menos 5 corridas. Pode vir pra cá. Só que pediram pra ele, não lembro o valor de dinheiro, pediram um absurdo pra ele, um valor muito grande, muito alto pra ele poder correr. Ou seja, se quiser fazer uma carreira, pessoal, você precisa desembolsar uma grana muito boa. Né? Ele pagou pra correr numa equipe pequena, fez boas, até que boas corridas, porque ele nunca tinha entrado num carro, né, correndo no oval. Terminou uma corrida em nono, eu acho, outra foi 12º, né, só que ele levou uma volta, a outra terminou na volta do líder, que até que foi muito bem, né, mas ele falou assim que os caras lá que correm muito tempo lá, já vê que é novato e pá, bate, e sem dó, eles batem mesmo. Até um cara lá, um líder rodou ele, foi pra dar uma volta nele, rodou ele, foi acontecer uma das bandeiras amarelas, foi que ele rodou. Então assim, pessoal, isso acontece mesmo, não tem jeito, precisa pagar para correr, né? É do modelo do negócio, é assim mesmo, precisa pagar para correr mesmo. E a outra história também, Léo, que você também talvez vai lembrar, é do Joe Logano, quando ele corria nos regionais mesmo, lá no All Sports, lá, né? Bem no regional. Tinha um cara lá que só dava pau nele, isso aí o Fernando também, quando estava lá passeando por lá, acabou descobrindo. Que tinha um cara que era muito bom, ele era melhor que o Joe Logano. Só que ele não conseguia ter um carro tão bom igual o Joe Logano, porque o Joe Logano, o pai dele era empresário e tal, o pai dele dava um excelente carro, conseguia pôr esse, porque o pai dele bancava o cara do bolso, né, os carros que ele corria. Esse cara que é muito bom, que ainda corre até hoje lá, que se eu não me engano é o Peyton Sellers, continua correndo lá, desmanchando, andando muito bem. Mas ele teve o Diologano tá aí hoje na Speed Cup, né? Tá aí ganhando corrida, quase foi campeão. Não foi campeão no passado, porque ele acabou não classificando pra Homestead, mas tinha tudo pra ser o campeão no passado na Speed Cup, se fosse uma categoria, um campeonato por pontos corridos. E o Peyton Sellers tá lá perdido, né? Largado lá, correndo na categoria menor. Talvez sendo mais feliz, talvez, que o Diologano, não sei. Né? Mas tá lá, talvez ainda não teve o dinheiro, não teve o incentivo que outros pilotos teve. É, que muitas dessas corridas lá no regional, pessoal, o cara durante a semana ele faz um serviço aí, sei lá, faz um portão, vende um portão, né, solda um portão, ganha lá 10 mil dólares e investe no carro, sei lá, faz alguma coisa e investe no carro dele. Isso tem muito nos Estados Unidos, né? Os caras arrumam um trabalho durante a semana, pro final de semana poder correr, injeta o dinheiro tudo no carro. E assim vive a vida. O Tony Stewart, se não me engano, quando ele corria na USA, que ainda, até quando ele começou a correr na Indy no programa do Menards lá, ele dirigia um carro de guincho lá, algo assim, né? O Stewart é um piloto de origem pobre, classe média baixa lá. Tanto é que, quando ele teve alguns problemas com o Logano, ele falou que ele era um moleque que nunca teve que trabalhar na vida, era uma coisa assim. É isso mesmo, ele tem muita simpatia dos caras, porque ele veio de uma origem humilde, né? É o cara que tem que se virar para poder conseguir alguma coisa, né? E assim, as portas foram se abrindo pro Tony Stewart, ele foi conseguindo crescer. Bom, essas são as histórias, pessoal, que a gente vai adquirindo aí, né? E sempre gosto de passar para vocês. Certo, pessoal? Então, o próximo assunto agora vai ser sobre um incidente interessante, né? Que envolveu o Chris Buescher, que foi durante ali a última bandeira amarela, se não me engano, né? Que foram vários casos envolvidos ali. Inclusive, que é o alvo maior que nós temos que falar, chamar a atenção desse fato, é o Chris Buescher. Chris Buescher acabou sendo envolvido e aí o carro dele foi parando, ele parou o carro e desceu do carro. E o Bob Osborne ficou muito bravo, que é o carro chefe dele, pedindo para ele, pelo amor de Deus, voltar pro carro, porque não era para abandonar a corrida, né? Mas ele acabou saindo do carro e depois ele foi até pro hospital, né? Lá pro Medical Center lá. E depois ainda ele acabou voltando pro carro, né, Léo? Foi bem interessante isso. Talvez falta um pouco daquela... Vamos dizer assim, né, Léo? Aquele macete do piloto, né? Para aquele piloto que precisa estar buscando uma vaga pro Chase, simplesmente bater a mão no cinto e descer do carro. Talvez isso ainda falta pro Chris Buescher. E o Bob Osborne, um carro muito experiente, mandou ele voltar correndo pro carro, né, Léo? Então, Leonardo, o Buescher se vê em uma situação diferente, né? A que ele estava acostumado, né? Agora, a partir, nós temos muita atenção na situação dele em relação ao 30º lugar. É muito complicado, porque às vezes o piloto dentro do carro tem a sensação de que não vai conseguir sair andando com ele, né? E também foi uma batida forte. Normalmente, os pilotos, quando sofrem fortes acidentes, o que eles mais querem é sair ali do carro, né? Temperatura, né? O impacto, o susto, né? Ele bateu forte, né? Não só ele, como mais uns 3, 4 carros, toda aquela confusão ali. E o que o chefe de fora, né? Vindo para outro ângulo, né? Com a experiência dele, ele achou que o Buescher deveria ter continuado ali, né? Como você falou, às vezes não é nem falta de experiência, é questão de reflexo do próprio piloto, né? Não deve ser nada agradável, né? Bater a mais 150 km por hora daquela maneira ali, às vezes o carro não tava pegando ali, teve uma bandeira vermelha e ele ainda conseguiu voltar, mas né, inclusive no incidente envolveu o David Raga, né, que era o piloto que compete com ele por essa 30ª colocação. Enfim, Leonardo? O mais interessante, né, que ele chegou em green a 6 pontos atrás do David Raga. E agora está 3 pontos atrás, né? Tirou apenas 3 pontos aí o Chris Buescher. Só para falar para vocês, tá, pessoal? Quem que é o Bob Osborne? Vocês vão falar assim, mas quem que é esse, né? Klaus Schiff do Chris Buescher? O que ele tá fazendo aí? Não sei se os senhores lembram. Mas o Bob Osborne, ele trabalhou ano passado com o Trevor Bayne. E vinha, né, trabalhando. Ele trabalhou naquele título que o Kyle Reddick perdeu em 2011. Foi o vice-campeão de 2011, né, que esse aí é o vice-campeonato mais recente que vocês devem lembrar, e foi vice também em 2008, né. No total, o Bob Osborne, ele soma 19 vitórias, né, a maioria com o Kyle Reddick, mas tem vitória com outros pilotos também. O 87 top 5 e 145 top 10, né, e 11 poles, já tem 11 anos de experiência o Bob Osborne. E o Bob Osborne que trabalhou também com o Kyle Reddick na X-Men Series, né? 2006 e 2010. Bom, Léo, faltou um pouco de experiência do piloto aí, mas eu tenho certeza que com o tempo, né, o Chris Buescher vai aprendendo como ele precisa, né, tá mais atento às vezes aí para não perder ponto bobo, né? Bom, Léo, o outro assunto agora é o Chase. É o Chase aí que avança e começa a deixar aí a ficar mais interessante, começa a deixar os pilotos com frio na barriga, porque está chegando o momento, está chegando a hora aí que vai acontecer o corte, né? E alguns pilotos estão ali na corda bamba por pontos, né? Por exemplo, o Kyle Larson, que sofreu um acidente no finalzinho da corrida, né? Ele agora está 8 pontos apenas à frente do Trevor Bayne. O Casey Kane vem 10 pontos atrás do Kyle Larson, o Ryan Bain 19, e o Edinho Almendig conseguiu uma boa classificação, perder uma boa posição na corrida e dar um bom salto, né, na pontuação aí, o nosso amigo Edinho Mendiga. Se eu não me engano, acho que ele foi um dos que mais ganhou posição. Ele ganhou só duas, só, mas mesmo assim ele foi o que mais ganhou posição na pontuação. O Danny Hill também ganhou duas posições, mas o Danny Hill não conta mais. Então fica interessante o Chase aí, só repassando aqui o quadro de vitórias, né, do top 16. Keselowski e o Busch continuam com 4 vitórias, Carl Edwards e agora o Danny Hill e o Matt Kenseth e o Jimmy Johnson com 2 vitórias cada uma, Kevin Harvick, Kurt Busch, Joe Logano, Matt Truex Jr. e Tony Stewart com 1 vitória cada um. Por pontos, o Ryan Newman, Chase Elliott, Austin Dillon, Dan McMurray e o Kyle Larson. Esses aí são os 16 primeiros colocados, né? E só relembrando mais uma vez, o Chris Busch está em 31º com 1 vitória a 3 pontos do 30º colocado, que é o David Reagan. Elião? Então, Leonardo, só que é muito bom lembrar, né, que um incidente na última curva ali que o Almendinger tirou o Larson acabou melhorando a situação de vários pilotos, né? Que o Larson terminou em 29º, iria terminar em 5º lugar, e perdeu 23, 24 pontos naquela situação ali. É o Almendinger que tinha em green talvez a sua única chance de se classificar para o Chase, né? Porque é muito difícil você imaginar que ele vá ter um desempenho regular nas próximas etapas. Ele acabou ganhando pontos ali, mas não sei se foi algo precipitado que ele teve, né? Mas a ação dele ali acabou ajudando vários pilotos, né? Mas se eu fosse um piloto que estivesse competindo para ir pelo Chase e não contava com essa 16ª colocação aí, eu começava a mirar quem está em 15º, né? Acho que é o Jay McMurray, né? Que é o primeiro piloto antes do Kyle Larson, né? Porque o Buescher, eu imagino que deva terminar entre os 30 primeiros, né? Mesmo assim, teve vários pilotos que tiveram um dia complicado. O Austin Dillon teve vários problemas, mas ainda conseguiu terminar. O Chase Elliott teve uma prova bem apagada, né, Leonardo? Mas conseguiu sobreviver. Não teve um resultado tão ruim, mas a gente contar que o Buescher consiga terminar entre os 30 primeiros, vários pilotos estão em situação delicada, complicada. Próximo final de semana vamos ver o que vai acontecer, né? Mas está começando a funilar. Está começando a funilar um pouco mais, né, Leão? Assim, o Trevor Bayne, ele tem chance de terminar melhor que o Kyle Larson? Dificilmente. Não vejo. Dificilmente. Leonardo, porque o principal é nós vermos os últimos resultados. O Larson tá sempre terminando entre os 10 primeiros. As provas que ele não termina entre os 10 primeiros é porque ele acaba tendo algum problema, talvez no meio da temporada regular para cá, o Larson tá sempre entre os 10 primeiros durante todas as provas. E em algum momento pode sair fora desse ponto. Agora esses outros pilotos como o Trevor Bayne, o próprio AJ Allmendinger, eles podem até conseguir um resultado aqui e ali, mas eles não têm essa consistência para entrar na linha do Chase. Um caso que eu acho muito interessante é o Jay McMurray, que está extremamente irregular, não está aparecendo tanto nas provas como o Larson aparece, passa longe de liderar as provas, mas ele tá sobrevivendo, e pelo visto aí ele deve se classificar por pontos. Ele também tá ganhando muitos pontos nas últimas provas. Agora Austin Dillon, até o próprio Ryan Newman, são pilotos que tem que começar a tomar cuidado, porque no caso de uma vitória do próprio Larson, Bristol ou de algum outro piloto aí que esteja fora dessa marca, a vida deles começa a ficar complicada. Chase Elliott, se a gente for olhar os pontos, contando que o Buescher termine entre os 30, ele está numa situação extremamente delicada, com acho que uns 15 pontos de diferença para o último que se classifica, né? Tirando o Larson, né? Vamos que o Buescher consiga a vaga. Enfim, vai ser bem interessante como que esses pilotos vão reagir sob pressão, né? Porque não adianta nada você ter só um bom final de semana. Você tem que ter consistência e principalmente não abandonar e não ter problema. Realmente eu vejo dessa forma também, Leão. Um outro piloto que possa ir por vitória, sem ser o Chris Busch, que já tem uma vitória, né, que ele pode avançar, Eu vou, vamos colocar ele, ó. Talvez eu acredito numa uma vitória aí do Derra Júnior. Não vai, eu acho que nem vai voltar por pontos. Talvez, é que é muito difícil, né? Mas se a gente olhar o desempenho da Rento nas últimas provas, essa vitória do Theo Júnior passa a ser um pouco difícil. É como o próprio Chase Elliott, em momento algum, andou no top 10 na prova de... Pode ter andado no momento de estratégias, né? Mas não tinha ritmo. É, eu não vejo o próprio Jimmy Johnson também não teve o melhor final de semana da sua vida. Eu não sei, a não ser uma prova com chuva, mas pelo que a gente está vendo nas últimas provas, eu acho essa vitória do Dale Earnhardt Jr. complicada, porque tem Darlington, que não é uma pista que ele anda tão bem assim tradicionalmente. Tem Bristol também, que pelos resultados também, eu também não me lembro de recentemente ter visto o Junior andar bem lá. O lugar para ele seria Michigan, né, Léo? É, Michigan, que até a pista que ele volta, né, então... Já venceu lá recentemente. Já venceu recentemente no ano passado. Se eu não me engano, no passado, acho que fez swap lá, ele fez... no ano passado. Não tenho certeza. Não venceu em 2012. O grande problema que eu vejo nesse momento, Leonardo, é que tem... Até pela questão do mau momento da Hendrick, e o fato de nós termos alguns pilotos em um momento ótimo, como o próprio Joe Logano, como o próprio Kyle Busch, como o próprio Keselowski. Todos os finais de semana esses caras estão ali sempre chegando no top 3. E tirando a vitória do Busch e do Stewart, faz algum tempo a gente não tem um novo vencedor assim, muito por causa disso. Tem um grupo de 5 pilotos ali que está num momento espetacular. Eu posso estar totalmente enganado, né, subestimando a Hendrick, mas no momento eu me surpreenderia até com a vitória dele no retorno. Assim. Tudo bem que a NASCAR pode até mudar o pacote, ou enfim, acontecer alguma coisa, mas eu acho um momento delicado. Delicado da equipe de Rick Hendrick, né? E o Junior vai ter pressão, né? Vai estar sob pressão, né? Porque a não ser eles terem algum pacote aí, algum equipamento aí que esteja bem afinado com essa pista, mas no momento a Hendrick está longe do que já foi. Bem falado, Leon, a Hendrick não está muito bem. Eu também, se estou colocando aqui, se talvez um piloto vencer fora do top 16, talvez quem tem chance, né, mas também não está muito bem, seria o Casey Kane. E talvez se vencer... Esse não, Renner, esse não. O Júnior pode até ganhar, mas... Leonardo, o Kane tá muito mal, Léo. Não, ele tá muito mal. É se, né, Léo? Por isso que eu falei até se. Vai que dá uma louca esse cara que resolve andar bem pra caralho em Michigan. Resolve ganhar, que Michigan ele anda muito bem. Né? Vai que... É, então, assim, é bem... É um se, mas é um se, não. É daqui até lá nos Estados Unidos. Tão longe que a é. A prova que o Kenny fez também no link foi lamentável. Foi coisa bizonha. Não, não tinha classificação final dele, mas andando fora do top 25. Não, um negócio tá muito mal, olha. Bizonho pra quem. E os outros dois pilotos que talvez eu colocaria como vencedor aqui, Elião, caso conseguir uma vitória, assim, se cair dos céus também, né? Tem que cair dos céus. Seria o Paul Manning ou o Greg Biffle, que tá fazendo uma boa temporada. O Biffle numa estratégia, Léo, pode até conseguir, então, mas o Manning tá mal também. É isso que eu ia falar. Tá o Biffle, talvez se encaixar uma boa estratégia, ele tá com um pouco de sorte no final de corrida. Talvez. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso, velhão. Eu acho que o cenário vai ser mais ou menos esse, né? Esses três aí vão brigar pra entrar. Né, que é o Trevor Bayne, o Casey Kane e o Ryan Blaine. Esses três devem lutar por pontos. O foco agora no Kyle Larson, né? Desde que o Ryan Newman, o Chase Elliott, o Ty Dillon e o McMurray não tenham sérios problemas, né, a vaga aí da ser degolada vai ser a do Kyle Larson, que é uma vaga também que está por cair, né? Porque o Cyclist Busch entrar no top 30, essa vaga do Kyle Larson cai. Bom, Léo. O Larson alcança, Leonardo. O Larson alcança. Não fosse esse problema que ele passa na última curva, ele já estaria a menos de 10 pontos. Eu acho assim, se o Larson manter nas próximas 4 provas, né, Léo? Essa constância que ele tá tendo, ele passa. Ele consegue ultrapassar esses caras. Porque uma coisa muito importante da NASCAR é que a gente vem aprendendo nos últimos anos é o momento da equipe, é o momento do trabalho. Se você conseguir uma sequência boa ali no top 10, ali, sem ter abandonos, você consegue descontar o Larson. Acho que 8, 6, 7 provas atrás ele tinha uma desvantagem de quase 80 pontos pro Chase Elliott, por exemplo. E hoje mesmo, com problema, ele tem 30, 40 pontos. Não é difícil de ser descontada. E ele até pode vencer, né? Em Bristol, talvez ele seja hoje um dos melhores pilotos nesta pista. Agora, só mais uma coisa, Léo. Em relação a quem pode vencer, tá fora. O Greg Biffle, eu acho um piloto que pode ocorrer, porque ele conhece muito bem a pista, é experiente e melhorou muito nos últimos tempos. E é um cara que, na hora de arriscar, ele não, eu não vejo ele entregando ouro. Caso com o Trevor Bayne, por exemplo, assim, que pode até encaixar uma boa prova, eu vejo que ele teria muita pressão, né? Ele poderia peitar na farofa, como diria outro. Né? Mas é isso, Léo. Tire as crianças da sala. E outra coisa, Léo, seria muito interessante, chegando na última prova, e o Buescher ali para classifica, não classifica, e se ficar desse jeito, né, Léo, a chance do Stenhouse, do Biffle e do Trevor Bayne, por exemplo, chegar na última prova em Richmond, com os três só entrando com vitória, a chance desses três pilotos ganharem uma prova normal em Richmond é de 0 a 10, 0,2, né, é praticamente, seria uma grande zebra, né. Será que a Roush daria uma atenção maior para o Chris Buescher, porque é o piloto dela, e eu vejo hoje ele com reais chances de se classificar. Com equipamento um pouquinho melhor, eu acho que ele consegue essa vaga até com uma ou duas coisas de antecedência. É, o problema é que ele pegou depois de pouco, né? Ele pegou Green, que é uma corrida meio fora de curva, né? E ele andou durante pelo menos a primeira metade da prova ali, os caras, os pilotos titulares, se não na frente até. Ele fez uma boa corrida. Agora é aguardar aí, vamos esperar Bristol, que vai ser com certeza uma grande corrida, né? Bristol, além de ser uma grande corrida, vai ser uma corrida começar a moldar a cara de como vai ser aí essa luta pela última vaga, as últimas vagas do Chase aí para quem vai. E vai que acontece uma zebra, que eu torço muito para acontecer. Bom, Leão, próximo assunto agora é a briga entre Matrox Jr. e Keselowski, né? Vamos falar também, não é Jamie Dinger e o Kyle Larson, a gente vai só mencionar, porque não foi uma briga, eles não tiveram nenhuma avança. A briga do Kyle Larson foi com o Tony Sturge na sexta-feira durante o practice, que ele acabou ficando na frente ali, encebando o Tony Sturge. E o Tony Sturge, né, depois que eles escalaram a volta lá, o Tony Sturge desceu do carro e foi lá bater um papo com o Kyle Larson, que o Tony Sturge não gostou da atitude dele. Tony Sturge, Leonardo, que a gente não citou, mas só para confirmar aí, mas eu tenho um número aqui que nas últimas 7 provas ele conseguiu 5 top 5. São números perigosos, né, Leonardo? É muito perigoso um piloto como Tony Sturge, com a recuperação que ele teve, começar a ter esses números, porque num Chase é onde a regularidade é fundamental, a experiência e o nada a perder também conta muito. Um cara como o Smoke é perigosíssimo, né, Léo? O Tony Sturge a gente vem mencionando ele em todas as edições, inclusive até falei bem dele no bloco aí da Sprint Cup, né? Então, assim, o Tony Sturge é um cara perigoso, é um cara para ficar de olho. Ele já tá garantido por vitórias, tá dentro do top 30, né? Bem no top 30, bem na rapinha ali, mas tá. Eu vou até confirmar, mas atualmente ele é o... deixa eu olhar aqui. Ele é o 26º colocado, tá? O Eric Miró tá 10 pontos só atrás dele, que é o 27º. Então, assim, Tony Sturge tá bem, tá crescendo aí devagar aí, devido às boas corridas que ele vem fazendo ultimamente. Vem conseguindo os bons resultados. Depois, essa vitória de Sonoma parece que surgiu muito bem para ele, que depois de lá, só corrida boa, né? Ele só bateu em Daytona e em Indianapolis, ele foi 11º. O resto, todos os resultados. Venceu em Sonoma, 5º em Kentucky, New Hampshire foi o 2º, Pocono e o Austin Green também, 5ª posição, top 5 para ele. Então está muito bem, sim, Tony Sturge. Pode ser um fator no Chase aí, né? Porque se ele manter essa regularidade, pelo menos ali duas, três fases ele deve avançar, se ele manter como ele vem fazendo as corridas aí, terminando muito bem as corridas, né, Leon? Isso mesmo, Leonardo Dino. O Smoke é um cara que é perigosíssimo nesse novo formato, né? Aliás, nesse novo formato de Chase, né? Ele ainda não participou, né? Mas é algo que combina muito com a personalidade do Smoke, né? Ainda nesse ano de retirada aí, enfim. Vai ser bem interessante, ainda vendo quantos pilotos da Hendrick que vão se classificar, né? Porque se for só o Jimmy Johnson, por exemplo, a gente pode ter só quatro pilotos desse braço aí, né? Um da Hendrick e três da Stuart Haas, né? Leonardo? Pode acontecer isso, né? Vamos esperar aí e se caminhar do jeito que tá aí, talvez só um Chevrolet deve aparecer bem lá na frente, né? Que deve ser o Kevin Harvick e o Tony Stewart se conseguir ir pra frente, porque o negócio tá feio pro lado deles. Elião, finalzinho de corrida, última volta, né? O Matt Truex Jr. tirando a diferença do Danny Hamlin, que liderava a corrida, curva 7. Truex Jr. espalha, ele sai um pouco da área de escape ali, né? Passando do track limits, né? Mandando um abraço para a Fórmula 1. E o Keselowski chega bem perto na traseira do Truex Jr. acaba tocando nele. E penso eu que o trabalho que o Truex Jr. deveria ter feito em cima do Hamlin, deveria ter rodado um Hamlin, né? O Keselowski acabou fazendo com o Matt Truex Jr. Não adianta falar para mim que foi sem querer, porque foi por querer que o Keselowski é sempre agressivo. Ele tirou o Trevor Bayne da corrida, né? Que tava com o carro 60 na Xfinity Series no sábado. Ele simplesmente tirou. Ele jogou muito duro e tava fazendo a buzz stop. Ele não tirou o carro, ele foi reto só pro Trevor Bayne rodar. O Trevor Bayne acabou rodando, teve problemas no final da corrida. E fez o mesmo aí com o Matt Truex Jr. Acabou rodando o piloto do carro 78, né, Léo? Depois disso, claro que teve retaliação, o Matt Truex Jr. foi atrás, bateu na traseira do carro, empurrou, fechou, brigaram, gesticularam um pro outro. Depois pararam o carro lá no pit lane, né, quando terminou a corrida. O Keselowski foi lá tirar satisfação com o Matt Truex Jr., mas parece que foi um negócio bem morno, né, Léo? Não foi um negócio de muito tapas, não. Foi um negócio morno, uma conversa bem rápida, de longe. Eu pensei que ia rolar um empurra-empurra, mas não aconteceu nada disso, não. Como que tava dentro do carro o Truex Jr., eu imaginava que o Matt Truex Jr. ia descer o carro e já ia voar em cima do Keselowski. Mas não foi isso que aconteceu. Foi ao contrário, o Keselowski foi lá conversar com o Truex Jr. E parece que foi uma conversinha bem, bem calma, né, Léo? Então, Leonardo Guina, eu não me surpreendi com a atitude do Martin Truex, porque tem momentos de você fazer algumas coisas e momentos de você tentar ficar o mais calmo possível. Naquele momento ali, eu acho que o Truex Jr. mostrou porque eu tenho a impressão de que ele não é esse piloto de ponta que muita gente vem colocando ele. Porque me lembrou muito a atitude do Casey Kane, sabe? Já de anos atrás, um incidente um pouco parecido, né? Em Sonoma, você deve lembrar disso, né, Leonardo? Jeff Gordon, que estava na briga pelo Chase, pela classificação pro Chase, e o Gordon acabou rodando o Truex, e o Truex foi bem prejudicado na questão de pontos, né? O Truex foi lá, deu entrevista lá, chorando lá, falando que jurando o Jeff Gordon, e não fez nada até hoje. Quando você tem caras como Fred Keselowski, Joe Logano, até o próprio Kyle Busch, Kurt Busch, esses caras aí que são extremamente agressivos, têm a personalidade muito forte, cara. Pra você competir com esses caras, você não pode ser bonzinho, você não pode não ter essa presença. Eu não vejo isso no Martin Truex. Mais uma vez, ele perdeu uma corrida que eu acho que fosse um piloto mais agressivo, poderia ter passado o reino e acabou sobrando o Keselowski no final ali, fez o que deveria ter sido feito, né? Tentando ganhar posição, tentando ganhar espaço, tentou tirar o Truex da frente. E aí depois da prova o Truex aceitou as desculpas do Keselowski, né? Na hora do Chase, mais pra frente, isso aí vai fazer falta pro Truex, porque ele não ganhou o respeito dos adversários, né? Não é verdade, Leonardo? Imagina em Martin, viu? Tinha uma prova lá pra classificação. Chega na última volta lá, ele precisando vencer pra ir pro Chase, atrás de um Tony Stewart. Na frente de um Tony Stewart, você acha que o Tony Stewart vai vai tentar jogar limpo, vai tentar com ele? Não vai, vai rodar, vai tentar tirar ele da fila. Pra você vencer na NASCAR, você tem que ser agressivo, cara. Eu não sei a sua opinião, mas o Truex, pra mim, mostrou que ele não tem aquela presença que um campeão da categoria precisa ter, sabe? Então, eu vejo dessa forma também. Quem quer vencer tem que fazer algo diferente. Na posição ali era favorável para fazer esse algo diferente. Se fosse um Kyle Busch, se fosse o Kyle Busch Keselowski, o Kyle Busch tinha rodado o Keselowski e iria para a vitória, porque o Kyle Busch tem mordido desde quando, 2014 ou 15, que nessa mesma pista aí o Keselowski tirou a vitória do Kyle Busch. O Kyle Busch estava tudo lindo para vencer. O Keselowski foi, empurrou mesmo, bateu por querer, porque o cara, quando quer vencer, ele tem que fazer um negócio diferente. E o Truex Jr. não fez. Nós também temos que respeitar, né? Porque foi uma atitude bonita dele, de querer vencer de forma brilhante e não de forma suja. Mas, digamos aí... Não forma suja, NASCAR, não. Não forma suja. É sujo fazer isso. Mas é tipo assim... Na NASCAR, Leandrão. Na NASCAR, empurrar. Não é questão de... Eu acho que ele poderia... Não tô falando que era pra ele ter rodado o Randy. Ele poderia ter sido extremamente mais agressivo. O cara já... Ele tá correndo pela vitória. Né? Eu acho que o Trucks deveria ter sido mais agressivo, até pra se preservar. Pra não acontecer de... Os outros pilotos verem que... Se fizerem com ele, ele não vai fazer nada. Que, querendo ou não, várias vezes a gente viu pilotos que foram limpos nisso, que sofreram com isso mais pra frente, porque os outros pilotos não respeitaram. Enfim, tem que ganhar respeito na pista, sendo agressivo, né? Não ser sujo, né, cara? Por exemplo, vamos relembrar Canadá, né? More Sport lá, o Chase Elliott próximo do Jamon Quiroga, Quiroga quis jogar limpo, e o Chase Elliott venceu a corrida e ficou sendo o favorito até hoje. Ryan Bain. Então, Leão. Bom, Leão, de certa forma, foi a atitude certa aí do Matt Truex Jr., né? Foi celebrar aí, não se envolver em confusão também, até porque... não é o momento de envolver confusão, porque está vindo um Chase aí, né, Leão? Leonardo, nisso aí eu não concordo com você, porque eu tenho certeza que na próxima corrida, se o Logano estiver atrás dele lá, o Logano vai ser extremamente até mais agressivo com ele, vai rodar ele, e aí o Truex vai dar entrevista falando que ficou chateado, bravo, e vai ficar por isso mesmo. Por que o Chase perdeu? A credibilidade pro pessoal, porque ele teve várias chances de vencer, né? Deixou o Matt Kenseth roubar duas, três vezes, foi limpo e não venceu, perdeu a confiança da equipe, dos mecânicos, foi perdendo a confiança em si mesmo e virou história. Eu acho que o Martin Truex, pelo número de corridas que ele já perdeu, tudo bem por falha mecânica, falha da equipe, mas eu acho que o piloto que é campeão, o piloto que é vencedor de prova na NASCAR, tem que ser mais agressivo, tem que mostrar mais atitude. O Truex, hoje em dia, ele tem um equipamento que dá oportunidade dele ser campeão, mas eu não vejo ele com a atitude de levar esse 78 ao título, porque ele, pra mim, é um piloto mediano que não tem atitude. Se ele tivesse atitude, talvez ele poderia ser um piloto que eu poderia colocar ao lado do Kyle Busch, do Logano, do Hart. Se ele continuar sendo bonzinho assim, ele vai ser engolido ano que vem pelo Eric Jones. Isso é verdade, né, Léo? Tá vindo um cara bem agressivo aí, um cara que talvez, não sei, a gente não sabe muito bem o que ele vai fazer o ano que vem, né? Que até o próximo assunto aí, que é o Eric Jones, pra ser o companheiro de equipe dele aí. Assim, a atitude do Matt Truex Jr. pra mim, não foi certa, não foi errada. Ele talvez é o Matt Truex Jr., né? Talvez ele seja assim, não seja aquele cara que gosta de revidar. Mas nós temos históricos aí que o cara, quando tem a chance de revidar e não revida, não tô falando que tá revidando, né? Tem a chance de ganhar e não ganha, não faz um movimento agressivo, o cara acaba pagando mais tarde por isso, né? Porque em situações adversas. Revidar não, Leonardo. Se impor. É. Então, em situações adversas, certeza que iria, o cara iria fazer isso com ele, né? Mas enfim, o Mato Tec Jr. sabe do caminho dele aí, ele sabe que ele tem que fazer aí, né? Então, talvez ele não quis comprar uma briga agora, né? Mas ele, já que ele não quis comprar uma briga, não deveria nem ter empurrado o Keselowski dentro do carro. Fora do carro, ele não fez nada, não falou nada. Falou beleza. Ficou tudo por isso mesmo, né? E dentro do carro ele foi e bateu no Keselowski, empurrou o Keselowski. Então, a atitude aí do Mike Trax Jr., eu chamo a atenção que talvez ele deveria ter feito, né? Com o Rene, o que o Keselowski fez com ele, porque ele estava os três todos juntos, muito próximos, né? Então talvez caberia o Trax Jr. fazer isso em cima do Rene, que seria um empurrão aí para tentar a vitória. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o ano passado o Kevin Harvick ficou sem combustível, também no finalzinho da corrida. O Kevin Harvick simplesmente jogou o carro para cima do Joe Logano. A sorte do Joe Logano foi que o Kevin Harvick errou, não conseguiu acertar, né, o time ali. E ainda o Joe Logano teve um pouquinho de sorte ainda, porque ele conseguiu se manter na pista, né. Mas o Kevin Harvick fez isso. E vale também lembrar que o Kevin Harvick classificou para a fase seguinte, né, para a terceira fase, no Chase, o ano passado, né, com aquele empurrão em cima do Stenhouse Jr. lá em Talladega. Isso aí ninguém vai esquecer. Malandragem. Talvez... Ninguém fala disso hoje em dia, né, Léo? Ninguém fala disso, mas talvez... E lembrando, né? Kevin Harvick é talvez um dos grandes, talvez o único cara que poderia ter tirado o título dele em 2014 era o Keselowski. E como que ele praticamente tirou o Keselowski daquele chase lá. Naquela briga do Texas lá, se não fosse o Harvick chegar por trás, dar aquele empurrão no Keselowski, não tinha um brigado. O Gordon não tinha feito nada e talvez o Brakes teria ido pro Chase, né? E aquele carro 2 em Homestead seria um perigo pro 4, né? Eu, pessoalmente, acho que nesse formato que a NASCAR é hoje em dia, cara, o cara tem que ser extremamente agressivo. Não pode... Tem que se impor, não sair não falo de bater nos outros, sair batendo, mas eu falo da questão de você se impor para os outros pilotos, ganhar o respeito dos outros pilotos. Porque pouca gente faria isso num Kurt Busch da vida, num Tony Stewart da vida, Leonardo. Tem pilotos da NASCAR, um próprio Ryan Newman, né? Raramente você vê alguém sendo agressivo com o Ryan Newman. Por quê? Porque sabe que se mexer com o piloto vai ter sérios problemas, não é verdade, Leonardo? É verdade, não. Tem alguns pilotos aí que é a mesma coisa de mexer na caixa de abelha. Cal Edwards, por exemplo, piloto que raramente alguém faz alguma coisa com o Edwards, porque sabe que não vai ficar bonito, cara. É um problema que, por exemplo, Kyle Busch teve muito tempo, que ele se portava de uma maneira, né, diferente do Trucks, mas ele se portava de uma maneira que, independente do que ele fazia, ele era o culpado da história, né? Ou o Logano também chegou a ser um tempo atrás. Mas é bem isso, né, Leonardo? É isso aí, Leão. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho agora do Eric Jones aí, que foi confirmado aí no segundo carro da Fontaine Hall. Ele vai estar no Toyota 77, né? O patrocinador para 22 corridas já está garantido, que é a 5 All Energy, né? Que é o energético aí. Assim, para as outras corridas ainda não tem patrocínio, não sabe ainda qual vai ser o crossfit do Eric Jones, uns detalhes ainda, né? A Fundo do Rol falou que é o decorrer do ano e até ano que vem, claro, antes de Daytona, ela vai dar essas informações aí. Mas o que tem que ser chamado a atenção é o Eric Jones aí, que garantiu a sua vaga na equipe satélite da Joey Gibbs, né, num segundo carro aí. Aí eu queria saber de você, Leon, o que, que você vê, né, que pra mim já tava mais do que na cara, mais do que certo isso aí já vinha falado há muito tempo, né, que isso aí iria acontecer. Eu vinha pregando que isso aí ia acontecer em Bristol, mas aconteceu em Otis Green, bem diferente do que geralmente acontece, né, porque Bristol geralmente é um final de semana mais longo, mas aconteceu agora em Otis Green. É, Leon. Então, Leonardo, é algo que a gente até comentou semana passada, né? grande movimento da Fujiro, agora se atualizando como equipe parceira da Joe Gibbs, né? Semana passada também, durante a semana, foi confirmado que a Fast Pro Shops é patrocinando 18 ou 20 provas do carro 78. E eu acho que mesmo se eles não encontrarem um segundo patrocinador para esse carro do LP Jones, que provavelmente eles não vão ter muita dificuldade de conseguir, a Fujiro vai acabar, digamos, tendo dinheiro para até. Que ela patrocinava só um carro, né, Léo? Agora ele já tem patrocinadores parceiros, né? Lembrando que a Fujiro é um esquema parecido com a Red Bull, né? É uma equipe de uma empresa, a empresa que não é uma equipe que tem um patrocinador por trás, o patrocinador é o dono da empresa. Daí a gente vê um caso de sucesso começando lá de baixo, né? Extremamente sustentável. Eles demoraram uns 2-3 anos para abrir essa operação, mas é isso aí, Leonardo. Eu acho que o Jones, independente se seja campeão ou não da Xfinity Series, já vai ter a sua primeira chance na Sprint Cup e totalmente merecido. Merecido, né, Leon? Faz por merecer, por tudo que ele vem correndo na Xfinity Series esse ano, por tudo que ele fez na Truck Series, é merecedor, sim, do carro que ele vai estar assumindo aí. Aí vem a pergunta, mas ele deveria fazer mais um ano de Xfinity Series? Sim, deveria fazer mais um ano, porque ele deveria fazer um ano assim, queria fazer um ano absoluto. Vencer 6, 7, 8 corridas, fazer pole, liderar 500 voltas. Ele tá fazendo um ano muito estável. Esse final de semana teve problemas de novo, mais uma vez, se envolveu em acidente. Foi envolvido em acidente, né? Teve problema de combustível, terminou muito mal, ainda terminou dentro do top 10 ainda. Foi até que no fritar dos ovos aí, ele foi bem. Mas o Eric Jones precisa ainda de uma temporada absoluta. Isso é difícil acontecer na Xfinity Series, porque temos todo final de semana um Cup Driver para encher o saco. Né? E ele deve continuar competindo na Xfinity Series em algumas provas, né, Leonardo? Certeza. E assim, no caso, tudo bem, poderia falar isso, mas às vezes é a chance que aparece, né? Se que eu ia falar esperando. Agora. E tem uma coisa muito importante, o Daniel Soares, que isso é fã dele, né? Vai que o Daniel Soares é campeão no ano e já sobe um desses moleques da Joe Gibbs Racing aí. O Bubba Wallace, por exemplo, uns 3 anos atrás, dois anos atrás, era o futuro da Joe Gibbs Racing. Chegou num momento que ele acabou sendo praticamente a carta fora do baralho. Poderia acontecer isso com o Eric Jones, né? É muito complicado. Apareceu a chance, meu amigo. Agarra. Tudo bem que o contrato é de apenas um ano, né? Porque depois ele pode até subir com a Joe Gibbs, né? Eu vi lá, Leonardo, o Matt Kenseth poderia competir até 2019 ou até o final de 2018, né? Não dá uma coisa totalmente certa, né? Mas, e também o Dani Soares, né? Por mais endinheirado que ele seja, mas é um piloto que tem um talento e tem um grande patrocinador e grandes interesses em volta dele. Eu não duvido. E lembrando que a Ares, que é um dos patrocinadores do Cal Edwards, né? Já paga metade da temporada do Cal Edwards. Ou seja, para eles pegarem um carro de uma Fujiro da vida aí, não é difícil. Leonardo? Isso mesmo que eu ia falar, né, Leon? Porque assim, o Eric Jones tem que estar na hora de. Assim, deveria ficar. Sim, mas por que tem que ir? Porque não tem como segurar. Não tem como segurar, é um bom piloto, é um piloto. Todo mundo enxerga ele como uma boa moeda de mercado, entendeu? É um bom piloto, é um piloto que vai ter um futuro muito grande na Sprint Cup, né? Assim como falava no Joe Logano quando chegou na Sprint Cup, que todo mundo ficou mesmo a babação. Não, vai vencer, vai ganhar, vai não sei o quê, vai ser campeão, tal. Talvez não vai ser assim. Talvez ele vai chegar. Talvez ele vai estar sem responsabilidade, meu Deus. Talvez ele pode chegar. Porque o Joe Logano, quando chegou, ele chegou assumindo o carro do Tony Stewart. Ele chegou ele já chegou assumindo uma Joe Gibbs, um carro de time principal. E já chegou, assim, tendo a obrigação de vencer. E o Eric Jones não. O Eric Jones chega no segundo carro de uma equipe satélite da Joe Gibbs. Então ele não tem a obrigação de vencer, ele tem a obrigação de fazer bons resultados. Claro que bons resultados é top 5, é vitória, é um top 10, isso são bons resultados, né? liderar alguma volta, chamar atenção aqui, uma atenção ali, uma pole aqui, e você tem a obrigação de fazer, até porque ele não tá indo para qualquer time também, né? E isso que todo mundo espera dele. Mas não tem como segurar o Eric Jones, não tem como segurar ele mais na Xfinity Series, né? Talvez o ano que vem ele vá fazer assim, participações na Xfinity Series, mas vai correr full time, tá tudo encaminhado para ele. E eu que tô de olho nesse moleque, desde quando eu vi ele correr na Arca pela primeira vez e pouco, eu ainda falei nesse podcast aqui, não nessa edição, mas nesse podcast que a gente grava já há 4 anos, eu falei, tudo que o Eric Jones correr, ele vai vencer e vai ser campeão. E tá indo aí tudo caminhando. É claro que agora com o Chase, né, com esse Chase na Xfinity Series e o Chase na Speed Cup, é tudo diferente. Mas antes, quando não tinha o Chase, na Truck Series ele foi, correu, ganhou e foi campeão no final do ano, né, Léo? Mesmo, Leonardo, lembrando que a situação do Logano, o Logano não chegou a competir uma temporada inteira da Xfinity Series, foi jogado em uma equipe que tinha o Hamlin já era um piloto estabelecido, né, na equipe, e o Kyle Busch estava na sua fase mais aguda, né, venceu 8 provas no ano, e a personalidade dele e o ego também naquela época era muito grande, né, ele não tinha espaço, né. É bem diferente da situação do Chase Elliott, por exemplo, na Hamilton. O Chase teve 2 temporadas na Xfinity Series, foi campeão, no outro tomou pau do Chris Buescher, né? E já chegou e sem tanta responsabilidade assim, né? Agora, tinha o time Johnson, deu a Hart Jr., 2 medalhões, enfim. E o Eric Jones não vai ter essa pressão. Leonardo? Isso mesmo, Melhão. O Eric Jones não tem essa pressão, igual todos os outros tiveram. E vamos aguardar um bom campeonato do Eric Jones no ano que vem. Eu, particularmente, estou muito confiante. Né? Não quero também falar assim, certeza que vai para o Chase. Também, pessoal, ir para o Chase também para completar, também não adianta nada. Só foi para o Chase, né? Tem que ir para o Chase para lutar pelo campeonato. Como nós temos aí um exemplo muito, muito claro aí, que vai para o Chase para completar. Né? Infelizmente, Chris Buescher. Chris Buescher está indo para o Chase. Ele pode ir para o Chase, mas ele está indo para o Chase para completar, não está indo para o Chase para brigar por vitórias, para brigar pelo título, que a gente sabe que nem equipamento para isso ele tem. É claro que pode calar minha boca e ser campeão, mas assim, nós sabemos aí que em situações normais isso não vai acontecer. Né, Léo? Eu não sei se você tem. Mas assim, o Eric Jones aí com certeza vai fazer um bom ano. Vai pro Chase ou não, não sei. É difícil falar. Posso até que vá sim pro Chase. Mas também vai para completar, não vai para lutar. Ele não vai também chegar no primeiro ano dele, vai derrubar todo mundo que tá aí. É, não sei. Pode que aconteça, né, Léo? Mas não sei se vai ser bem assim, não. O Buescher pode até ir bem, né? Se pegar um carro da Roush, né, no Chase, não, que eu acho que não é difícil de acontecer, né? Você tem todo o desenvolvimento que vai pro Chase com a front row e você tem 3 caras lá que não vão a lugar nenhum, é melhor que o carro que tem house dá para ele, dar um equipamento melhor. Ele pode até se classificar para a segunda fase se for regular, né? Andar no top 15, que eu acho que o Buescher consegue, né? Enfim. Mas é isso aí, Léo. É isso aí, Léo. Bom, vamos agora falar de Mid-Ohio. Final de semana agora só acontece coisa da Xfinity Series no sábado, tá? Truck Series e Xfinity Cup não correm final de semana no Dia dos Pais. Volta só a Truck Series vai voltar na quarta-feira da outra semana, né? Se não me engano, dia 17, quarta-feira. E na sexta e sábado, sim, tem a Xfinity Series. Sexta, dia 19, meu aniversário. E sábado, dia 20, a Speed Cup, quando ela vai voltar em Bristol, tá, pessoal? Então, final de semana agora, só Mid-Ohio, né? Então, aí temos a novidade no grid, que é a volta do sorveteiro, como é apelidado pelos nossos amigos aí aqui do Brasil. E o meu amigo Hélio Lima também chama de sorveteiro. Nelson Piquet vai estar no carro 98, o Ford 98, da Fred Biagi. E o Eric Jones vai estar no 20, o Ryan Blaney vai estar no 22. No 2 vai estar o Sam Hornish Jr., né? No 18 vai estar o Orion Kelly, se não me engano, aquele australiano. E no carro 42 vai estar o Justin Marks. Esses são os caras que vão estar lá em Mid-Ohio, de diferente, que geralmente não corre, né? O resto, pessoal, são os que competem aí pelo campeonato normal e não tem nenhum de diferente de um nome assim, completamente desconhecido aqui, não. Aí eu pergunto, meu amigo Lima, como você vê aí a corrida de Mid-Ohio? Quem você vai apostar que vai ser o vencedor aí? Então, Leonardo, nos últimos anos, né, a gente teve uma mudança no, nos pistoleiros, né? Pelo que eu vejo aqui, nada de Body Sad, nada de Ron Pelos, né? Nada de Mark Papps, né? Acho que a categoria vai ter que tentar olhar aí para trazer o interesse de outros pilotos que competem em Road Course, né? O Owen Kelly retornando também depois de muito tempo sem competir na Xfinity Series. O próprio Nelson, né, novamente, né, ele que foi muito bem na primeira prova que ele competiu em Mid-Ohio lá em 2013, né, naquela temporada que ele fez pela Turner, né, que foi muito, tinha muita expectativa, mas ele acabou sendo totalmente apagado pelo desempenho do Kyle Larson, né, enfim. Eu imagino que se o Nelson não cometer nenhum erro e não entrar na pilha, andar tranquilo de boa, ele consegue um bom top 5. Porque é um bom equipamento, né, Léo? Com um piloto que consegue ter algo a mais, ele consegue chegar no top 5 com certa tranquilidade. Essa Horn Jr. pra mim é minha aposta. É um cara que renasceu, né? Eu acho que ele tem que começar a trabalhar para ter um patrocinador legal que o banque em uma temporada integral na X-Wing Series, porque eu acho que aí é o lugar dele. Até numa truck, dependendo, para ser um piloto regular. Porque na Sprint Cup ele já mostrou que não tem condições de ser um piloto top, mas no X-Wing Series, pela experiência dele e pelo estilo dele, talvez, ele possa ser um grande nome para a categoria no futuro, né? Leonardo? Bem falado aí dos pilotos aí. Só relembrando, pessoal, que nas duas últimas corridas, tivemos três só até agora, quem venceu o primeiro foi o Jamie Dinger. Nessa corrida do Jamie Dinger, ele nem sujou o carro dele, ele correu com 22, né, o carro terminou limpinho, branquinho, foi o único carro limpo, novo, que de tão bem que ele foi, que ele liderou muitas voltas, né. O Chris Busch venceu depois de 2014, e o ano passado o Reagan Smith venceu, então tivemos aí dois contenders vencendo essa corrida de Mid-Ohio. Vamos torcer para que isso aconteça, né, Leão? Assim, eu não sei não, mas me parece que o Daniel Soares vai estar bem nessa pista aí, vai fazer um bom final de semana e as coisas vão dar certo para ele. Parece que ele vai levar essa corrida aí. Tudo me indica, né, que o Soares deve ir bem levar essa corrida, até porque ele está acostumado com esses road course um pouco mais detonado, e assim como tá no Mid-Ohio, né, essas pistas aí cheias de bump, sobe, desce, curve, break, né, ele está bem acostumado com esse tipo de pista aí. E eu tô postando o Soares nessa corrida aí, Leão. Sim, Leonardo. Mas eu queria saber, você acha que tipo, a NASCAR poderia tipo, começar a tentar trazer mais pilotos de road course e outros que competem em categorias como a Continental Tires ou até a Grand Am? Porque eu meio que sinto falta dessas provas. A gente vê como veio na Truck Series, vários pilotos... Tudo bem que no road course não seriam desconhecidos de quem acompanha, né? Mas... seria muito interessante ter esses coringas aparecendo, né, Leonardo? Interessante, né, não? Seria legal, por exemplo, ter esse pistoleiro aí, que antigamente se tinha, né, bastante, e hoje em dia não tem mais. Talvez aí, sei lá, com um patrocinador aí, buscar um cara lá da V8, buscar um cara da IMSA, né, da Continental. Uma coisa, Leonardo. Assim. Oi? Seria interessante a NASCAR, de certa maneira, não sei... instituir algo que tentaram fazer na Indy um tempo lá com as provas dos 3 Games of Five, mas é tipo um troféuzinho aí dos pilotos. São 3 road courses, né? Eu acho que tem condição de você fazer um campeonato à parte, né? Os caras que não são até da categoria, o rei do road course, uma coisa assim. E seria muito interessante, até pra gente, em vez de ver os Cup Drivers com o rei em Green, ver pilotos diferentes, né? Até para trazer mais gente para a categoria, né? Porque a gente não tá mais vendo piloto vindo de outro local, né? Como foi no meio dos anos 2000, né? Vários pilotos de outras categorias vieram para a NASCAR, a maioria quebrou a cara, um ou outro conseguiu carreira, como o Montoya, o próprio Owen Dinger, depois de muito sofrimento, né? Hoje é um piloto estabelecido na categoria. Seria interessante, até o próprio Michael McDowell é um piloto que era do Road Course, veio da Indy, veio da Fórmula Trantic, enfim, mas a gente não tá mais vendo esse movimento, né? Realmente não vê mais esse movimento, não, né? Parece que a NASCAR se profissionalizou, os pilotos estão melhores nos Road Course, e já começa a enxergar que as corridas são importantes, né? É mais uma corrida pro campeonato, e às vezes era menos uma corrida pro campeonato, que é uma corrida que ninguém importava muito, mas agora eles estão com outros olhos nessas corridas aí. A primeira corrida em Road America teve um número muito grande, e foi muito interessante em Road America, porque tivemos pilotos que correm em categorias regionais mesmo, lá na pista de Road America, que participaram da F1 Series naquele primeiro ano de corrida, mas nesses últimos anos, pelo menos no ano passado, não tivemos tantas participações assim. Vamos esperar, né, Leon, e torcer aí para que logo apareçam alguns pistoleiros aí bons, né? Talvez venha um cara muito bom aí, por exemplo, poderia vir um Scott Dixon aparecendo um carro aí, né? A Penske jogar no carro no 22, poderia aparecer outros pilotos aí, né? Principalmente essas pistas aí, que realmente o interesse não é tão grande, mas passaria a ter um atrativo maior, né, Leon? Bom, pessoal, só queria só saber do Elião. Pode falar, Elião. Para encerrar aqui, Leonardo, só para encerrar, o Joseph Newgarden teve uma matéria que ele demonstrou interesse em fazer algumas provas da NASCAR, né? Inclusive a Coca-Cola 600, né? A dobradinha, né? É um bom nome aí, só que eu acho que ele teria que fazer algumas provas na Xfinity ou Truck Series, porque se ele entrar cruzão, meu amigo, vai tomar 6 voltas, 6, 7 voltas, às vezes se não bater no início, né? Vai ser a mesma coisa da Danica. A Danica, quando começou, era 15, 20 votos, já estava levando uma volta. O cara precisa estar se preparando aí para fazer. E a participação dele vai ser bem-vinda. Como é que chama lá o cara da Haas lá também? Joseph Newgarden. Joseph Newgarden. Da Fórmula 1 lá também. O Grosjean diziam que iria correr esse ano e não correu. Acho que era só a caça perigo, viu, cara? Não, o Grosjean, olha, parece que a conversa dele, ele quer sim, queria sim participar, mas aí acharam melhor deixar pro ano que vem. Mas não sei se vai acontecer isso não, porque nem ano que vem talvez ele nem vai estar mais na Haas, porque eles estão brigando muito lá na Fórmula 1. Mas enfim, é interessante interesse de outros pilotos vir e participar. Lembrando que a NASCAR também tem um campeonato europeu. Seria interessante também trazer umas etapas dessas, trazer um piloto europeu para participar. Tem um escocês aí que sempre corre, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas ele sempre vem participar e sempre corre também, um escocês aí lá que vem da Europa participar aqui da NASCAR nos Estados Unidos. Bom, Leão, é isso mesmo, né, Leão? Cerrando a edição número 119, quero agradecer a todos por mais uma edição juntos, né? Por favor, dê um like aí na página do Big One, né? Dê seu like aí, compartilhe o podcast lá no Facebook com o pessoal, na nossa página também lá do podcast Trio White, né? Os caminhos para falar com a gente vocês já sabem: @leoguina, @l_lima42, né? @BigOneBrasil. Também tem o Lucas também, ele dá apoio para nós, o Diogo Gomes também dá apoio para nós, né? O Pedrão em breve deve estar retornando. Então, pessoal, sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado por mais uma semana com a gente. Voltamos semana que vem para falar apenas de Mid-Ohio, que é a corrida do final de semana, que é a Sprint Cup Truck Series vai descansar. Forte abraço a todos, vitória, pessoal. Vitória do Sorvetão. Oi? Com a vitória do Sorvetão, né, Léo? Com a vitória do Sorvetão, quem sabe ele vença. Com, né, a vitória do Sorvetão, né? Quem sabe ele vença, né, Léo? Vamos esperar aí, talvez ele vença a corrida. Né? Aí, se ele ganhar, você vai apresentar o programa e eu vou ficar só de comentários. Só. Beleza, então. Tá apostado já, então. Fechado. Então é isso aí, Leão. Muito obrigado, pessoal. Valeu, boa semana a todos. Um abraço e cuide-se bem.